olhar. Os teus lindos milagres eu irei contar. Tua fidelidade nunca vai mudar. Eu não mereço mais, o teu favor me alcança. Se entregou por mim. Ninguém jamais vai conseguir me amar assim. É tão intenso, tão profundo, não tem fim. Não tem fim. Assim, é tão intenso, tão profundo e não tem fim. Não.